É Lúcio CDs. Gravando ao vivo. Gravando ao vivo. Carroça da Saudade. Linda, ó menina linda, abre o coração para me amar. Linda, ó menina linda, abre o coração para me amar. E sabes por que tanto tempo tô louco por ti? Sinto este amor desde a primeira vez que eu te vi. Linda, ô menina linda, sem teu amor vou morrer. Mas que menina linda, comigo vai acabar. Menina linda, linda menina, essa menina vai acabar. Tanto tempo estou te amando, procuro sempre esconder. Tanto tempo estou te amando, procuro sempre esconder. Porque me falta coragem pra declarar-me todo a você. Ok, menina linda, comigo vai acabar. Oh, linda, linda, linda menina, essa menina vai me acabar. Carroça da Saudade. DJ Josias. DJ Josias. Aqui hoje no Palácio dos Bares. É a segunda aí, ó. Linda, ó menina linda, abre o coração para me amar. Linda, ó menina linda, abre o coração para me amar. Sabes por que muito tempo tô louco por ti? Sinto este amor desde a primeira vez que eu te vi. Linda, ó menina linda, sem teu amor vou morrer. Ó que menina linda, comigo vai acabar. Menina linda, linda menina, essa menina vai me acabar. Segunda da ressaca, gente. E hoje é aniversário da segundona aqui. Tá aqui, Josias começando. Na moral, na manha. Já já tem Alanzinho. E também a banda Fruto Sensual. Vamos aproveitar até segunda manhã. Parceiro Marcelo, homem do clique da Luxuosa, está aqui. Vamos lá. Vamos aproveitar a segunda. Luxuosa Carroça da Saudade. Agora ficou muito melhor. Com a saudade, Josinha. Saudade, Josinha. Aqui é Lúcio CDs. Me sacode, devo estar tendo um pesadelo. E daquele dos piores, por favor me façam crer, não pode ser verdade. Ela não foi embora. Espero tudo dessa vida, mas não estou preparado pra viver sem ela. Saudade! É tudo tão fatal, tão mal, tão desigual. Muito embora sendo um sonho, essas coisas me lembraram dos momentos que eu te amei, que outros ventos espalharam por caminhos que eu nem sei, o que guardei e acumulei e o tanto que eu te dei. E quando transbordando ansiedade, mergulhando na saudade, fiz de conta que te via e te abraçava e te queria. Vi que aos poucos te perdia e eu não queria te perder. Sonhando, vendo as coisas divididas, me agarrando a salva-vidas, fiz de conta que segui, atravessando a calmaria, tempestade eu vencia, pra esse amor sobreviver. Sua sombra passeando pela minha escuridão, eu deitado te esperando, soluçando a minha solidão, querendo em vão seu coração, que já não tenho a mão. E quando as minhas mãos em meus apelos procuravam seus cabelos, não achavam, não amavam e se afogavam em pesadelos. Ei, toda essa legião que chega junto hoje, já superlotando o Palácio dos Bares. E a gente aqui, tocando muita saudade pra você, pra você recordar. Noite adentro, tão perdido, vendo tudo dividido, tudo se desmoronando como um pássaro ferido que podia estar voando e não consegue mais voar. O parceiro Murilo e também a Lili, o Wanderson, aí da comitiva Carroça Festa. Obrigado, valeu! Em teu calor, diz que a solidão não pode impedir jamais do nosso amor de vir a ser. Só pra você recordar no palácio! E aí? Tem te esquecer. Não vejo saída, não sei tirar você de tudo que eu tenho na minha vida. Saudade! Tentei te esquecer, mas não vejo saída. Não sei tirar você de tudo que eu tenho na minha vida. Vejo seu rosto em cada pessoa que passa na rua. E aí, saudade. Em todos os lugares, em todos os bares, no brilho da lua. Ei, Palácios! Meus olhos procuram achar seu sorriso por toda a cidade. Meu amigo Dinho, nosso parceiro Dinho do Chapéu. Tá por aqui, obrigado. Vou fugir dessa minha saudade. Será, será aqui, Wanderson! Tentei te esquecer, mas não vejo saída. Não sei tirar você de tudo que eu tenho na minha vida. Tentei te esquecer, mas não vejo saída. Não sei tirar você de tudo que eu tenho na minha vida. Abraço com muito carinho, nosso grande parceiro Rildo Promoter. Quero que sempre programa aí as melhores peças aqui no Palácio dos Bares. Obrigado, Rildo! Abraço do Josinha! Na hora do banho, você é a água que molha meu corpo. E até na toalha eu sinto seus dedos me deixando louco. No meio do sono, eu sinto na boca o sabor do seu beijo. De novo amanhece e acordo queimando de tanto desejo. E aí? Tentei te esquecer, mas não vejo saída. Não sei tirar você. Aine de Josias! Detona no... Uhul! Agora vem você de novo pra virar minha cabeça, fazer com que eu esqueça tudo e volte atrás, meu bem, e nem me lembre mais das tristezas que causamos aos nossos corações, das ilusões que fazem dos amantes dois seres tão distantes. Ah, agora vem você de novo para me tirar do sério e controlar com seu mistério tudo o que era simplesmente fácil de dizer. Eu aqui apaixonado e cego pro passado, quero me esquecer de tudo e voltar pro seu lado e reconstruir o sonho que só fez de nós tão sós. Vem com teu sorriso largo adoçar o amargo que essa ausência traz. Aí o meu melhor Lúcio CDs, já gravando tudo, já gravando o CDzaço aí do Josias. E aí, Lúcio? Vem, me abrace forte, não me deixe a sorte, nunca, nunca mais. Saudade. Eu quero te amar com a força de que eu for. Agora vem você de novo para me tirar do sério e controlar com seu mistério tudo o que era simplesmente fácil de dizer. Eu aqui apaixonado e cego pro passado, quero me esquecer de tudo e voltar pro seu lado e reconstruir o sonho que só fez de nós tão sós. Vem com teu sorriso largo adoçar o amargo que essa ausência traz. Vem beijar-me novamente com seu beijo quente que tão bem me faz. Vem me abrace forte, não me deixe a sorte, nunca, nunca mais. Eu quero te amar com a força de que eu for capaz. Vem com teu sorriso largo adoçar o amargo que essa ausência traz. Vem. Olha, existe quarta-feira. O nosso encontro é lá no Casota, quarta-feira. O Festão do Trabalhador. Lá no Casota! Me abrace forte. Não me e amanhã tem via show, viu? Nunca, nunca mais. E aí? Eu quero te amar com a força de que eu for capaz. Vejo em ti a paz que eu perdi. Olha-me pra mim poder sorrir. Sei que só com teus carinhos posso esquecer o que sofri. Descobri que tu nasceu pra mim. Só a ti eu quero ver e ouvir. Desta vez vou ser feliz. Ouça-me, minha Nathalie. Faças mais sofrer. Só vivo pra te querer. Não te esqueças mais de mim. Vem, minha Nathalie. Saudade rolando solta hoje aqui no Palácio dos Bares. E a gente vai até 5 da manhã, gente. Até 5 da manhã com a nossa luxuosa carroça da saudade aqui do Palácio. Vamos lá, já já tem o do Branjinha. Tem Toninho, tem Tomáximo, tem Bruto Sensual, tem o Alanzinho. Pra recordar. Não me faças mais sofrer. Só vivo pra te querer. Já! Não te esqueças mais de mim. Vem, minha Nathalie. De retalhos que tu me deste, juntando pedaço em pedaço foi costurada. Serviu para o nosso abrigo em nossa pobreza. Aquela colcha de retalhos está bem guardada. Agora na vida rica que estás vivendo, terás como agasalho colcha de cetim. Mas quando chegar o frio no seu corpo inteiro e a saudade, tu has de lembrar da colcha e também de mim. Eu sei que tu não te lembras dos dias amargos que junto de mim fizeste um lindo trabalho. E nessa Aí os nossos velha-guardas já bailando no salão. Hoje aqui no Palácio dos Bares. Eu sei. E o José tocando saudade pra você. Aquela colcha de detalhes. Olha só! Agora na vida rica que estás vivendo, terás como agasalho colcha de cetim. Mas quando chegar o frio no seu corpo inteiro, faz de lembrar da colcha e também de mim. Agora na vida rica que estás vivendo, terás como agasalho colcha de cetim. Mas quando chegar o frio no seu corpo inteiro, faz de lembrar da colcha e também de mim. Aqui é Lúcio CDs. Outra vez volto sozinha no lugar que era de nós. Te procuro sem te ver e só escuto a tua voz. No lugar que era de encontro, só encontro desencontro e a saudade de você. Ando sozinha nos lugares que eram nossos, que perderam valor sem você. Madrugada mais calada do que nunca, vem chegando pra dizer que é inútil a minha volta nessa volta à procura de você. Volto sempre à mesma hora, aquela hora combinada pros abraços de nós dois. E dos abraços só ficou entre os meus braços desamor. E aí, maluquinho, cadê você? Cadê você? Cadê você que já não vejo mais? Cadê você que me tirou a paz? Eu procuro mais. Cadê você? Olha, gente, amanhã. Amanhã é o nosso encontro lá na Via Show. O Bestão do Trabalhador amanhã. Juntamente com a banda Asas Livres e a 007. E claro, a nossa luxuosa. Amanhã na Via Show. Naquela hora combinada pros abraços de nós dois. E dos abraços só ficou entre os meus braços desamor. Cadê você? Cadê você? Cadê você que me tirou a paz? Cadê você que já não vejo mais? Eu procuro mais. Cadê você? Eu gosto tanto de estar com você. Você não sabe o bem que me faz. O seu calor me aquecendo assim me faz pensar que gosta só de mim. Se as horas passam e você não vem, eu começo a desconfiar. Carroça da Saudade. Me disseram que viram você. Uma carroça é festa. Já chegando juntos, já aproveitando essa segunda aqui no Palácio. Vamos lá! Imagina a carroça, né, meu irmão? Como que eu lutei para ter? Deixa embora. Se as horas passam e você não vem, o ciúme vem me maltratar. Pois todo mundo diz que você só vive a me enganar. Amor, amor, esta noite eu digo que não vou sair. Só vou se você me disser. Saudades, Josias! Toca mais uma, preta! Não posso entender por que você se foi sem adeus, sem beijar. É doido, cara. Como sempre fez, sem carinho, sem Deus, sem você eu não posso viver. Preciso de você. Procurei te esquecer, mas não consegui. Você sabe que sem seu amor eu não posso viver. Quanto tempo esperei, de saudades eu sofri. Eu não sei viver no mundo sem amor. Volte pra mim. Só quero amar você, mas ninguém poderá me fazer feliz. Sem carinho, sem Deus, sem você eu não posso viver. O homem é bom, o homem é espetacular. Sem carinho, sem Deus, sem você não posso viver. Quanto tempo esperei, de saudades eu sofri. Não queria te perder. Eu não sei viver no mundo sem amor. Volte pra mim. Só quero amar você, mas ninguém poderá me fazer feliz. Sem carinho, sem Deus, sem você viver. E aí, Palácio, vamos aproveitar! É o aniversário da segunda! A segunda da ressaca aí no Palácio dos Bares! Vem embora até 5 da manhã! Marcelo. Um sonho diferente. Sonhei com Evaldo Braga, sorrindo em minha frente. Ele no sonho me dizia: foi difícil suportar. Minha cruz era pesada, eu não pude carregar. Dê lembranças, criancinhas, e diga a todo o Brasil. Fale para as minhas fãs que aqui eu vou a mil. A tristeza que eu trouxe foi não conhecer meus pais. Nesse momento peito me despeço. Siga feliz, meu bom rapaz. Quem tá acompanhando a gente na nossa live, muito obrigado, vamos compartilhando. Aí, como vamos compartilhando. Como chorei. Estamos aqui no Palácio dos Bares. Vamos até 5 da manhã, meu irmão. Ao ver Evaldo Braga outra vez falar. Lúcio CDs. Numa veste branca, sempre a cantar. De terço na mão, sempre a rezar. Chorou! Eu sonhei com Evaldo, sonhei. Repouso em paz, que um recado eu darei. Eu sonhei com Evaldo, sonhei. Fique em paz, que a cruz eu levarei. Aí confesso que chorei demais, vendo Evaldo Braga outra vez falar. Numa veste branca, sempre a cantar. De terço na mão, sempre a rezar. Eu sonhei com Evaldo, sonhei. A saudade aí! Depois de muito tempo ausente, eu estou. Confesso que por onde andei eu nunca fui feliz. Não encontrei a paz que eu tanto quis. Foi uma ilusão que pouco durou. Uhul! Eu acho que andei perdendo o melhor da vida. Longe de você, mas sei que é tempo ainda. Tudo que me resta é o seu amor. Saudade. Uai! Depois de tanto tempo andando por aí perdido, eu vi que minha vida sem você não tem sentido. Aí o parceiro Diego Mota, grande Diego Mota, comentário da conveniência zero grau. Aí com a gente, obrigado Diego! Revivendo os bons momentos de namorados. Confesso que por onde andei eu nunca fui feliz. Não encontrei a paz que eu tanto quis. Foi uma ilusão que pouco durou. Eu acho. Aí a Priscila, a Gisele, um abraço alemão. Aí com a gente, obrigado. Valeu! Amor. Toca mais uma, Josinha, toca mais uma, vamos lá! Mandei pôr anúncio no falando de gente mal, que fala de mim e de você. Agora todos vão querer nos conhecer. Agora todos vão querer nos conhecer. E já aproveita e já convida a galera. Daqui a pouquinho, nossa terça-feira acontece lá na Via Show. É um peixão do trabalhador na Via Show. Vai ser uma loucura, meu irmão. Vamos lá! Pensando bem no que aconteceu, reconheço que o culpado fui eu. Mesmo assim, eu me conformo, nem tudo se perdeu. Mandei boa. Se recordar é sim ou não? Não, eu não posso lembrar que te amei. Não, eu preciso esquecer que sofri. Faça de conta que o tempo passou e que tudo entre nós terminou. A vida não continuou pra nós dois. Caminhemos, talvez nos vejamos depois. Carroça! Vida comprida, estrada alongada. Carroça da saudade. Parto à procura de alguém ou à procura de nada. Sem saber onde chegar, quem sabe na volta te encontre no mesmo lugar. Lilian, teus olhinhos verdinhos falam-me de carinhos e prometem amor. Amar-te para mim é a vida, enfim. Ninguém nunca jamais há de amar tanto assim. Te peço que não me deixes mais. Se me deixares, sou capaz. Sou capaz de morrer. Ai, Lilian, para mim és o mundo. E aí, nosso parceiro Ivan Confecções. Daí com a gente, obrigado, Ivan. Um abraço pra você. A curtida saudade aqui no Palácio dos Bares. Vamos, Ivan! Vem neste amanhecer e faz renascer. Sem você aqui, nada existe em mim. Vem, traz de novo a luz das manhãs de sol. Só mais uma vez. Olha o David Rodrigues. Alô, David. Botei o meu carro na estrada. esquecer. Em cada sinal do caminho eu só via você. E a saudade, Palácio dos Bares! Com meu toca-fita ligado, a nossa canção eu ouvia. Correndo nas curvas da noite, chorando eu sofria. Sobre o negro asfalto rolavam as lágrimas tristes. Desde alguém que te ama e que sofre. Buscar você. Passei muitas horas rodando e não consegui esquecer. Em cada sinal do caminho eu só via você. Lúcio CDs. Com meu toca-fita ligado, a nossa canção eu ouvia. Correndo nas curvas da noite, chorando. Ei, nosso parceiro Adriano e toda a comitiva lá de Santarém. Aí com a gente, obrigado pelo carinho. Já por aqui, tô aqui, passeio de Lúcio. Lágrimas tristes. O Palácio. Desde alguém que te ama e que sofre por te querer. Desse amor que insiste. E por isso eu voltei correndo pra buscar você. Sobre o negro. Todas as coisas que eu faço me lembram você. Se vou numa festa, se vou no cinema, você me acompanha no meu pensamento. E até no futebol, se é meu time que ganha, em vez de alegria, a tristeza é tamanha. A saudade sufoca e eu não aguento. A noite, o silêncio do quarto quase me mata. Eu deito na cama e começo a pensar em você. Abraço o meu travesseiro, procuro em vão o teu cheiro. Já faz tanto tempo e eu não consegui te esquecer. A noite, o silêncio do quarto quase me mata. São tantas lembranças felizes jogadas na cama. Abraço teu velho retrato, procuro você e não acho. Amor, eu não vou conseguir me esquecer de você. Parceiro Mário, aí com a gente, obrigado. Para Joelas do Pará, meu irmão. Alô, Cleberson. Abraço pro Clebinho. E também toda a comitiva aí com a gente. Obrigado pelo carinho, um abraço. Se é o time que ganha, em vez de alegria, a tristeza é tamanha. A saudade sufoca e eu não aguento. E aí, Palácios? A noite, o silêncio do quarto quase me mata. Eu deito na cama e começo a pensar em você. Abraço o meu travesseiro, procuro em vão o teu cheiro. DJ Josias! Já faz tanto tempo e eu não consegui te esquecer. A noite, o silêncio do quarto. O espetacular carroceiro da saudade, DJ DJ Josi. São tantas lembranças felizes jogadas na cama. Abraço teu velho retrato, procuro você e não acho. Amor, eu não vou conseguir me esquecer de você. Chega junto, vamos até 5 da manhã, meu irmão. Vamos até 5. E aí, Palácio dos Bares? Se chegue pra perto e vem que dá certo, vem. Me fala baixinho, me faz um carinho, meu bem. Luxo, beleza. Me olha nos olhos, me dá mais um beijo, vem. E deixa o desejo mostrar o que esse amor tem. Eu vivi procurando você, esperando o amor conhecer. E agora que eu te encontrei, nunca mais vou querer acordar. O meu quero esse amor te entregar. Meu santo remédio, me tira esse tédio, vem. DJ Josias. Me vira a cabeça até que amanheça, meu bem. Eu vivi procurando você, esperando o amor conhecer. E agora que eu te encontrei, nunca mais vou querer acordar. Eu quero esse amor te entregar. E o parceiro Tinho do Chapéu, tá aí com a gente, obrigado pelo carinho. Ele e também o nosso grande parceiro Vanderson. Aí o casal da Luxuosa. E o casal da comitiva, já chegando junto, obrigado. Eu vivi procurando você, esperando o amor conhecer. E agora que eu te encontrei, nunca mais vou querer acordar. Te entregar, yeah! Meu santo remédio, me tira esse tédio, vem. Que coisa mais louca, beijar tua boca faz veneno, seu corpo moreno vem. Me vira a cabeça até que amanheça, meu bem. Meu amigo Clevinho e a sigla da carroça, obrigado. Valeu. Tanto me apaixonou. Saudade. Eu sou uma estrela no infinito, procurando eu vou. Onde está aquela que um dia tanto me apaixonou? Eu sou uma estrela no infinito, procurando eu vou. Tantos caminhos Murilo, ele e a Lili. Alô, Lili, um abraço pra ti. Tá por aqui, obrigado pelo carinho. Comitiva Carroça é festa aí, meu irmão. Vamos lá. Saudade. Aqui é Lúcio Cedês. Tudo que preciso é saber se um dia ela vai voltar. Nada mais importa, nada tem sentido se eu não lhe encontrar. Tudo que preciso é saber se um dia ela vai voltar. Do Branjinha, logo em seguida Toninho, Tito Máximo e Banda Fruto Sexual e o Alanzinho. Passa os bares assim, ó. Começando hoje aqui. Vem de Govina, galera, pra hoje. Daqui a pouquinho o nosso encontro na Via Show, meu irmão. Aí com a banda Asas Livres e também a banda 007 no Peixão do Trabalhador. E claro, a nossa luxuosa. Vem com a gente, vem com a gente. Tomando fera por fera. No entanto, és tão bela quanto fera criatura. Tens garras de carcará, corpo de fruta madura, olhos de serpente. És todo mal na semente. Que desejo em mim brotar. És a sede mais ardente que se fez um jardim no meu deserto. Se estou errado ou certo, sabe, sou eu mais ninguém nesse mundo dos incertos. És o mal. Se estou errado ou certo, sabe, sou eu mais ninguém nesse mundo dos incertos. És o mal que me faz bem. A saudade aí, meu irmão. Olha só! No entanto, és tão bela quanto fera criatura. A chegando por razão dos solteiros e casados lá em Quaraci, lá no campo do Pinheirense, a nossa do suor da carroça da saudade. Olhos de serpente. És todo mal na semente. Que desejo em mim brotar. És a sede mais ardente que se fez um jardim no meu deserto. Se estou errado ou certo, sabe, sou eu mais ninguém nesse mundo dos incertos. És o mal. DJ Josias. Se estou errado ou certo, sabe, sou eu mais ninguém nesse mundo dos incertos. És o mal que me faz bem. Vem Carroça da Saudade. Adeus, Xamira, vou calar a lira agora. Já é tempo e sem demora, é preciso que eu me vá. Por Deus, sorria, não me mate assim de pena. Lenço branco longe a cena, pra que eu possa caminhar. Eu vou levar por esta vida fora. Temos aqui as cortesias pra quarta-feira, lá no Casota. Já na mão do Maluquinho, as cortesias de quarta-feira, lá no Casota. E aí, maluco? Saudade, a hora mais serena. Por Deus, Xamira, eu te juro, eu não... E aí, mais nova patrocinadora da Luciosa. Mas já é nossa chan... amiga Ingrid Bronze. Está aí com a gente, obrigado pelo carinho. Um abraço a você, Ingrid. Já por aqui. Por Deus, não chore, mostre o seu melhor sorriso. Pois assim vai ser preciso, pra que eu possa ir em paz. DJ Josias! Bora, Murilo! Bora, Didi! Eu vou levar por esta vida fora a dor de Lourinho dos Presenteiros, lá de Moaná, aí com a gente, obrigado pelo carinho, um abraço, alô Jonathan, lá de Salinas. Pois assim vai ser preciso, pra que eu possa ir em paz. Carroça da Saudade.